Nós te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Pode sentar, irmão. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Esses discipulados acontecerão em volta de 30, 40 dias. Por quê? A igreja está com dois discipuladores. Eu tenho a rede família. Provavelmente, o ano que vem, nós vamos caminhar para 4 a 5 discipuladores. Aí, dificilmente, eles vão ter muito acesso. Então, mas eu não posso ficar longe da igreja, porque a igreja precisa aprender algumas coisas, amém? Então, a gente fez aqui o do pastor Aloísio, e agora eu quero trabalhar sobre liderança de novo, só que de uma forma de... Acho que você aprenda de um... Do que é a igreja? O que é Cristo? O que é tudo isso aqui que você vive? Para que você está aqui? São palavras que eu não posso pregar de domingo. São palavras que eu não posso trazer numa célula. E é muito injusto a igreja não aprender, porque você não vai romper nessa visão. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios 4, do 11 ao 16. A gente vai falar de trabalho do líder de célula, trabalho do pastor, aí cada um chama do que quiser. Deus, com sua sabedoria e graça, colocou você em nossa vida. Para quê? Qual que é o propósito? Você poderia estar agora em qualquer igreja, ou nem em igreja nenhuma. Poderia estar hoje, como está acontecendo aqui embaixo, bares, botecos, lotados, e qualquer coisa que você faça para a igreja não ser da bênção, as pessoas não vão mais. Mas por que você está aqui? Qual que é a finalidade de cada líder de célula com a sua vida? Por que que você vai amadurecer ou não nessa visão? Você dá para projetar para eles que a maioria hoje em dia dos crentes não usa a Bíblia? É verdade. Tem alguém aqui que não tem Bíblia? Ninguém vai levantar a mão agora, né, também. Para você que não tem Bíblia, no final da capacitação, você procura o Luciano. Ele vai indicar um lugar bom, aí você vai chegar na Juscelia ou no Sandro, que também tem condições de te dar uma Bíblia novinha. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são esses santos? Você vai ter que entender. Você é um desses santos. Aí você vai falar, pastor, mas eu peco, faço um monte de coisa errada. Mas não é santo na questão de santidade, é santo na questão de santificação, que foi através de quem? De Cristo. Então você é santificado através de Cristo, não é por mérito próprio. Lembre-se que nunca é por mérito próprio. Então Cristo agiu na sua vida e te purificou, por isso você tem acesso a Deus. Então você é santo. Então toda vez que você vê alguém falar que existe mãe de santo, você vai falar que ela é mãe de porco, porque santos somos nós. Tem alguns aí que estão querendo usar tabaco ainda. É, deu para ver que tem cara que não falou nada. De repente ele acha que tem mãe de santo ainda. Aí ele fala por quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade do quê? Da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Você já conhece Cristo? Não. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos. Deus quer te dar amadurecimento hoje aqui. Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, de artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem? Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Deus trouxe você aqui para ser ajustado e fazer parte da edificação do corpo de quem? De Cristo, que você achava que era um prédio, que você achava que eram paredes e dentro tinha um monte de gente, e você chamava tudo isso de igreja, mas isso não é igreja. Isso aqui não é nossa igreja, nós estamos querendo mudar de prédio. Mas muitos ainda vão falar o quê? A igreja mudou de lugar. Onde nós estamos é igreja. Quando você começa a entender, você vai fazer parte de algo que é muito maior. Você acha que Deus te levou para o encontro somente para você aceitar Jesus, ser liberto de demônios, curado, batizado e esperar a morte? Você acha que seria isso? Você acha que o propósito de Deus seria só esse? Deus é muito maravilhoso para pegar só isso e acabar ali. Senão você encerraria onde? No batismo. Dá menos trabalho. Ninguém ficaria acusando que aquele irmão que se batizou é da igreja X ou Y. Não é assim que falam? Quando um cara do mundo faz coisa errada, ninguém fala nada. Mas se alguém é da igreja, olha lá, por que que batizou? Não tinha condição de batizar. Mas por que que essa pessoa ainda cai? Por que que essa pessoa ainda faz coisa errada? Falta aperfeiçoamento do crescimento do nível de quem? De Cristo. O que é nível de Cristo? Caráter de Cristo. Cheiro de Cristo. Vida de Cristo. Mas isso acaba no batismo? Não, o batismo é só o começo da caminhada, do aperfeiçoamento da pessoa. Você sabia que para o cara ganhar uma Olimpíada, ele treina 4 anos antes? E você acha que no primeiro ano ele já treina no mesmo pique? Não, ele vem melhorando, tempo a tempo, dia a dia. Onde que a pessoa desiste? Onde no segundo ano ela já quer atingir índices de cara que já está preparado há 10 anos. Não é isso que as pessoas desistem? Ah, eu vou desistir. Por quê? Porque eu não estou conseguindo largar o vício, não estou conseguindo largar o pecado. O pecado ainda tem domínio sobre mim. Enquanto você não entende isso, isso aqui é um grande fardo. E ninguém consegue. O líder não consegue, o membro não consegue. Ninguém vai suprir essa necessidade, porque todo mundo quer que a igreja cresça e quer que a igreja cresça com um monte de gente santinho. Todo mundo está disposto a pagar esse preço? Uns sim, outros não. A gente não prega aqui para você largar uma série de coisas? Você larga? Por que você não larga? Porque você vai entender hoje aonde você está falhando. Hoje você vai ter que aprender que esse aperfeiçoamento ele é gradual. Ele é gradual. Você melhorou de quando você chegou na igreja? Ou piorou? Porque tem gente na sua família que fala que depois que você foi para a igreja, você piorou. Ou não fala? Fala, depois que você foi para a igreja, você está pior. Depois você foi para a igreja, você está respondendo mais, você está murmurando mais, você está mais boca suja. Por que você foi para a igreja então, se é para ficar desse jeito? Significa que essa pessoa não está sendo aperfeiçoada. Essa pessoa não está amadurecendo. Agora a culpa é de quem? Do líder? Pode ser. Hoje eu vou provar para você que a pessoa sai da igreja com uma grande parcela de culpa de quem? Da liderança. É do líder. O líder não se prepara para isso. Ele não entende que ele tem que servir de exemplo. Aí você fica aqui fazendo o quê? Apagando incêndio. Não é assim? Você leva quantas vidas para o encontro? 10. Das 10, 5 dá o nome para o batismo. Aí você fica correndo até dessas 5. No dia do batismo, batiza quantos? 2. Por que você levou 10, 5 deu o nome para o batismo e batizou 2? Porque você teve que correr atrás daquele cara para ser feito desde o começo. Por que que a gente ainda hoje leva encontrista para o encontro que acha que lá tem piscina? Todo encontro tem 2 ou 3 caras pálidos que falam o quê? Ah, eu achei que nós ia até jogar bola aqui. Mas você vai jogar bola, ou no céu ou no inferno. Mas não é aqui. Você vai ter que decidir hoje, mas por que que as pessoas fazem isso? Porque elas acham que a edificação é de qualquer jeito. Usam qualquer maneira, qualquer material. Ah, vamos jogar a gente lá. Lá resolve. Não resolve, porque você vai ter que prestar conta. Poucos conseguem chegar nesse nível de varonilidade, que é maturidade. Poucos demoram para chegar nesse tempo. Outros nem chegam. A grande maioria faz o quê? Sai fora. As pessoas falam assim, ah, faz comigo aquilo que você fez com os outros aí. Não, você acha que foi fácil? Sabe quantas madrugadas a gente tem que ir na casa dos outros? Orar, jejuar, separar a briga de mãe e filho. Marido com esposa. Agora todo mundo está disposto a isso? Não, tem gente que não quer. Aí o líder de célula não quer, joga a culpa em quem? No pastor. Tudo é culpa do pastor. Ou tudo é culpa do líder. Mas a pessoa quer mudar? Ela não quer mudar. exemplo, culto meu, se eu precisar exortar de púlpito, eu exorto. Por isso que fica todo mundo quietinho. Se ficar com onda, eu mando descer. Sem dó. Mas isso aí você pensa que é o quê? Uma estupidez, mas eu não é. Eu estou treinando a pessoa. Porque se ela entender que eu estou aperfeiçoando ela, ela vai fluir. Quem que deve ser aperfeiçoado na igreja? Todos, está escrito o que aqui? Todos os santos, todos aqueles que aceitaram Cristo, precisam ser aperfeiçoados. O que é ser aperfeiçoado? É ser melhorado, treinado, acompanhado. Essa é a visão da igreja. Agora, como que você vai fazer isso? Por isso que a gente pergunta, cadê fulano? Por que ainda não lidera? Por que tem gente na igreja que faz 6 meses e não consegue fazer um quebra-gelo? Por que tem gente que está na igreja 2 anos e não mudou nada? Porque não é aperfeiçoado. Mas por que não é aperfeiçoado? Porque quer ser menino. Sempre quer ser um grande meninão. Características de menino. É dependente de alguém, faz o que quer e é birrento. Tem gente assim? Opa, tem um monte. Mas por que tem? Porque não quer crescer. Porque crescer dói. Você acha que eu não gostaria de ter 12 anos? Ficava o dia inteiro na rua, voltava, comia, ainda assistia a televisão, o programa que eu queria. É muito melhor fazer o que quer. É ou não é? É. Aqui você vai fazer o que quer? Não, você vai fazer aquilo que a palavra de Deus manda você fazer. Não sou eu, irmão. Comigo é muito mais fácil. Agora tem gente que não entende isso. Aí fala o quê? Ah, lá na igreja da Ibabe Jerusalém é muito difícil de ficar, cobra demais. Eu cobro nada. Deus cobra tudo de você. Eu ainda tento flexibilizar. Aí tem gente que fala assim, ah, pastor, mas na sua igreja você aceita isso? Aqui não aceito nada, irmão. Põe a coisa na sua cabeça, que eu não aceito nada. Eu não aceito nada. Eu quero aqui trabalhar para você ser aperfeiçoado, para você ser um líder, um pastor, para você ser alguém de referência numa sociedade, no seu ministério. Não tem critério. Pode isso, pode nada. Você vai ter que fazer aquilo que é a vontade de Deus. Agora, para chegar nesse nível, demora. Tem uns que nem chegam. Por que não chega? Porque desiste no meio do caminho. Mas por que desiste? Porque não tem fluir de Deus. Não tem vida de Deus. Não tem o sonho de Deus. Ele é um esquizofrênico dentro da igreja. Que acha que faz o que quer, do jeito que quer, dá o dízimo quando quer, ora quando quer, jejua quando quer. No louvor não consegue nem adorar o Senhor. O que o cara desse faz na igreja? O que uma pessoa dessa quer de Deus? Porque não é de mim, irmão. Eu não ganho um centavo por vez que você bate palma. Eu não ganho um centavo por vez que você fecha os olhos. Porque para o cara romper nisso aqui, existe o quê? Um processo de aprendizado e perseverança. Quem já estudou até o final, até a faculdade? Terminou a faculdade, hein? Terminou a faculdade. Você vê? Olha o número de pessoas que terminou a faculdade. Entrou na faculdade. Quantos já repetiram de ano aí? Desistiu da escola pelo menos uma vez. Então, essa é a geração de hoje. De gente que não tem uma sequência. De gente que não quer aprender, não quer se aperfeiçoar. Essa geração que está aí fora, está chegando aonde? Dentro da igreja. Quer romper? Não quer. Quer trabalhar no encontro? Não quer. Quer orar? Não quer. Quer viver a vida de Deus? Não quer. Esse tipo de gente vai chegar aqui em lugar nenhum, em nada. Porque chega uma hora que sua mãe manda você para a escola. Ou não manda? Te leva até a porta. Mas chega uma hora que você tem que fazer o quê? Vai sozinho. Eu não parei um ano, fui direto. Do ginásio, colegial, terminei faculdade e fui embora. É raro o número de pessoas que faz isso. Aí a pessoa que chega na igreja, ele quer ser um pastor analfabeto, um líder de célula jumento. E acha que Deus usa, porque ele usou uma mula. É, porque ainda vem na Bíblia, não, mas Deus usou uma mula, então usou uma mula, mas não vai usar um burro. Aí não quer estudar, não quer fazer nada, não quer ser acompanhado. Ah, não, mas cobra demais, agora tem que estudar, tem que... Não, você deve estudar o resto da vida. Você acha que você virou crente, você vira um analfabeto? Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe falar nada. Você acha que grandes pastores, eles não estudam, não falam inglês, falam espanhol. Aí vem a mãe, ó, pastor, depois que meu filho foi para a igreja, agora ele não quer nem estudar. Então, ele não quer estudar porque ele não quer. Aqui nós mandamos ele estudar, porque aqui ele vai ser aperfeiçoado. Porque aqui eu vou cobrar dele CME, vou cobrar CTL, vou cobrar curso pastoral, mas ele tem que fazer isso na vida dele lá fora. Ele não faz porque ele não quer. Não adianta jogar culpa em mim. Porque quais são aqueles que vencem? Aqueles que vão até o final. No encontro nós mandamos quase 100, sobra quantos no final das contas? 20 quando dá tudo certo. Quando dá tudo certo, sobra 20. Cadê os 80? Por que que não ficou os 80? O que que ele viu em você que não fez ele ficar aqui? O que que está acontecendo hoje na questão de amadurecimento? Você já levou seu filho em pediatra? Já. Aí ele está doente. Chega lá, ele fala o que de cara? Virose. Dá o remédio, não melhora. Não é assim? Aí você leva de novo. Aí o mesmo médico fala o quê? Não, isso aí é fácil, isso aí é uma gripe. Toma inalação e está curado. Toma inalação, daqui a 2 dias, não melhora. Você volta lá, ele fala o quê? Não, agora eu já sei o que é. Garganta, injeção e cama. Volta para casa, piora. Você volta lá, o mesmo médico, você atende? Por que que você faz isso na igreja? Por que que você faz aqui? Porque você pega as pessoas que têm problema, traz para cá. Aí aqui nós dá o remédio para ela, ela melhora? Não, ela piora. Aí fala que a culpa é de quem? Do pastor, do líder. Mas a pessoa nem tomou o remédio. Porque você não é mais criança, eu vou dar remédio na sua boca. Eu não vou mandar você orar porque eu quero que você ore. Você ora se você quiser. Você quer romper? Você vem se você quiser. Para você romper aqui, você tem que fazer uma série de coisas. Vir em culto de quarta, frequentar a célula, frequentar culto de domingo. Você quer? Ah, não quero. Tudo bem, vai ser infantil o resto da vida. Aí não adianta falar que a culpa é do médico, deu o remédio errado. Não, deu o remédio certo. Agora, você toma o remédio certo? Você nem toma o remédio certo. Célula a mim exortava, claro. Irmão, por que que você tem dificuldade de fechar o olho? Você tem demônio? Eu perguntava rasgado. Você tem demônio? Porque no encontro, quando o cara está endemoniado, ele abre o olho. Fica... Não consegue fechar o olho numa célula. Você não consegue mudar. Você não consegue mudar a roupa, vestimenta, jeito de falar, postura. Vai para o culto, conversa, mexe em celular. O que você vai fazer aqui? Vai embora para sua casa. Entendeu o que quer dizer? Eu vou aperfeiçoar você. Doa o que doer. Alguns não vão voltar no próximo discipulado comigo? Irão. Normal. Sempre tem 2, 3, 4, 5 covardes. Mas Deus também vai mandar 10, 15, 20 pessoas novas que vão querer ser aperfeiçoado até chegar no nível de Cristo. E esse nível de Cristo, ele é muito dolorido de chegar. Você vai falar assim, ah, Jesus era assim porque ele era Deus. Não, ele era homem. Ele veio te ensinar que ser homem. Ele não veio te ensinar a ser Deus. Ele veio te ensinar a ser homem. Jesus perdoava, você perdoa? Não, Jesus não fazia contenda, você faz? Jesus não era murmurador, você é por quê? Jesus era um homem que orava, por que você não ora? Aí a pessoa tem problema, eu falo o que para ela? Vai orar, não é isso que eu falo para você? Eu não estou bem, o que eu falo para você? Vai orar. Aí você sai daqui como? Você vai orar? Não, você vai falar sabe o quê? Que é isso? Por que o pastor não orou por mim? Por que fulano não ora por mim? Vou mudar de célula. Naquela célula não está dando certo, vou para outra. Por quê? Porque é infantil. Porque você vem buscar a resposta onde não tem. Eu não sou a fonte do negócio. Onde que é a fonte? Em Deus. Por que você não busca nele? Ah, mas eu queria buscar no pastor. Então, porque você espera o quê? Pó de mágica. Eu não tenho pó de mágica. Eu não vou conseguir mudar o seu caráter na força. Você muda seu caráter se você quiser. Irmão, você quer melhorar? Anda comigo. Me acompanha, me segue. Não é assim que a Bíblia fala? Aquele que quiser me seguir, pegue sua cruz e me segue. Cada um carrega a sua. O Yuri quer multiplicar. Ele vai falar o que o povo dele? Me segue, agora ele vai multiplicar com qualquer um? Não, porque ele já sabe o critério que tem aqui. Quando eu chegar em mim, que eu bater o olho, eu falo, você está ficando louco? Ele nem traz. Por que que ele não traz? Porque ele está tentando fazer você aprender. Então você vai precisar de 5 etapas na sua vida para que você aprenda algo de Deus para ensinar os outros. Você quer isso para a sua vida? Você quer ser uma pessoa que será usada por Deus para mudar a história de vidas e famílias? Se você quer isso, é mais fácil. Se você não quer isso, isso aqui é um fardo para você. Toma um copo d'água, vem embora. Fique na célula. João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Fica aqui. Vamos orar pela cadeira vazia. Ah, está com o encravado? Vamos orar pela unha encravada. Tchau, vai embora. Come aí um pão com carne maluca e vai embora. É mimado, gente mimada é assim. Saúde Kids, o que eles querem no final? A sacolinha e ir embora. Será que na igreja vai ter que fazer sacolinha para dar docinho na sua boca para você ir embora? Entendeu como funciona? No culto de domingo eu não posso fazer isso aqui. Mas nesse discipulado é onde que eu vou tratar isso em você. É onde que eu vou bater, tratar, ensinar. Vai sair daqui machucado. Mas você vai aperfeiçoar, você vai entender que você não faz nada, que você precisa melhorar muito. Aí sai a equipe de encontro, não está escalado. Ah, mas por quê? Tu quer que eu respondo? Eu respondo tranquilo. Pastor, por que eu não estou na equipe? Senta aqui comigo que eu te falo. Como que eu vou levar você para o encontro? Assim, assim, assim, assado. Você está preparado? Toda vez que você pergunta algo, eu posso responder. Agora, quando você entender que a prioridade da sua vida é ser o ministro, para ser o ministro, você tem que ter alguns critérios, você vai fluir mais rápido. Quando eu entendi, para mim é muito tranquilo. Você achava que você ganhava as vidas aonde? Na célula e depois no encontro. Deu resultado? Faz quanto tempo que você não multiplica uma célula? Eles não vão falar porque tem visitantes, tem vergonha. Tem gente aqui que faz 2 anos que multiplica uma célula. 2 anos. E a visão é cada crente um ministro, cada casa uma extensão da igreja, conquistando essa geração através das células que se multiplicam uma vez por ano. Uma célula ruim multiplica uma vez por ano. Eu tenho pessoas aqui que estão aqui há 2 anos, nunca multiplicou uma célula. Mas por que não multiplicou uma célula? Porque não entendeu a visão de Deus. Aí acha que ia fazer o quê? Célula, evangelismo, encontro e 7 passos, batizou e deixa a pessoa do jeito que está. Aí a pessoa batiza, pega um gaizinho, daqui a 3 meses faz o quê? Vou embora da igreja. Não é assim que funciona? Por que a pessoa foi embora da igreja? Você já parou para analisar por que as pessoas saem da igreja? Sabe por que não aprenderam o que é igreja? Igreja não é só alegria não, irmão. Você está numa família, e família tem briga, tem confusão, tem aperto financeiro, tem choro, ou não tem? Eu vou mudar de prédio, vou mudar de prédio sozinho? Não, vou mudar com a igreja. Quantas pessoas vão ajudar na mudança? 6. 6, é sempre os mesmos 6. Mas são os 6 que são da igreja, entendeu a diferença? Porque quando você faz a mudança na sua casa, vai todo mundo, não vai? Por que na igreja é diferente? No discipulado segunda-feira eu falei assim, a pessoa vem para o culto normalmente que hora no domingo? 5h30, 6h, não é o horário que sai de casa para vir para o culto? O certo é estar aqui meia hora antes, mas eu não vou esperar isso de vocês. Aí chega aqui na hora do laço, de preferência já tocando o louvor lá embaixo, para subir correndo, como se fosse um time de futebol. Mas nessa hora que está saindo de casa, começou a chover muito, o filho ficou doente, com dor de ouvido, e não dá para sair de casa porque acha que está chovendo muito e o filho está doente. Tem justificativa de não vir? Você vai falar o quê? Tem. Está chovendo muito, o filho está doente, não dá para ir para o culto, não é isso? A grande maioria vai achar normal, não vai achar normal? Choveu muito, acabou a força, acabou a energia, e o filho está doente, não foi para o culto porque não deu. É normal? É normal, todo mundo vai falar que é normal. Mas se fosse uma segunda-feira, hora do trabalho, você iria trabalhar? Por que você iria trabalhar e não vem para a igreja? Porque a igreja é supérfluo para você. Então você não vai seguir as bênçãos de Deus, que fala o quê? Você deve buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. As coisas demais serão acrescentadas. Só que você quer todas as demais. Mas as primeiras coisas que é para fazer, não faz. Aí quer as bênçãos. Mas com que bênçãos se você não faz o que deve fazer? Você arruma um monte de desculpa para não estar no culto. Mas para ir trabalhar na segunda-feira, vai com vontade, sem vontade, com clima, sem clima, chorando, não chorando, se sentindo ou não sentindo. Porque agora está tudo no Facebook. Se sentindo triste, não fui no culto, mas amo o meu pastor. Mas como você me ama se você não vem me ver? Você fala que me ama, que é para não tomar uma paulada na internet. Por quê? Esse tipo de gente não quer ser aperfeiçoado. É normal, porque não tem vida de Deus. Quem tem vida de Deus vai na fonte. E a primeira etapa que você tem que fazer? Buscar o quê? Vida de Deus. Você tem vida de Deus? Não responda, que você vai passar vergonha. Você não consegue prestar atenção num culto, você não consegue prestar atenção no que prega, você não ora, você não jejua, você não fala em línguas, você não tem dom espiritual, você não tem vontade de fazer as coisas de Deus. Todo mundo vive cansado para tudo, mas vai chamar para fazer um momento de lazer? Todo mundo vai. Até falei para o Márcio hoje de manhã, o jovem Ficou a semana toda dando canseira pro cara. Não foi no culto de domingo, não foi no culto de quarto. Chegou hoje de manhã, foi fazer evangelismo. Partiu, evangelismo. Tem que partir é ele no meio. Como o cara vai fazer evangelismo se não tem vida de Deus? O que é evangelismo? É trazer a pessoa para um negócio que você acredita muito. Quando você acredita em muitas coisas, você faz a pessoa gostar daquilo. Ou não é? Você passou a sua infância toda o quê? Provando para o cara que o Corinthians era melhor que o Palmeiras era melhor que o São Paulo, o São Paulo era melhor que o Santos. Não foi isso? Foi, porque você era apaixonado pelo time de futebol. Hoje os caras brigam o quê? Ah, o Burger King é melhor que o McDonald's. Vamos lá, experimenta. Leva o cara na marra, eu pago o lanche para você. Eu conheço 5 pessoas que querem me levar para comer a porcaria do tal do... Não é aquele negócio de cebola, que é demoníaco lá? Como? Outback. Eu não vou, irmão, não gosto de cebola. Mas eu tenho 5 pessoas que querem que eu vá de qualquer jeito e querem provar para mim que é bom. Aí eu pergunto para essa pessoa assim, quanto custa uma porcaria de uma cebola daquela? 20 pau? Deve ser mais. Então, aí na hora da oferta dá moeda. Gasta 50 conto na semana em bobeira, na hora da oferta dá moeda. Aí fala que não tem dinheiro para comprar camiseta porque gasta muito. Aí não tem dinheiro para ficha de encontro, é isso, aquilo, outro, mas qualquer hora você vê, tá aí, ó. Como que uma pessoa dessa vai crescer espiritualmente? Não vai crescer nunca. Ou você começa a mudar e ter foco em ter a busca da presença de Deus, ou sabe onde você vai chegar? Em lugar nenhum. Irmão, se você achar que igreja é adoçar o seu ego, você está no lugar errado. Isso aqui é um lugar para você ser aperfeiçoado. Vai doer, treinamento, busca, choro, pesado. Você quer ser líder de célula? Vai ser pesado o treinamento. Pode ser de qualquer jeito? Falando o que quer? De qualquer maneira? Não. Mas tem gente que acha que é assim, que funciona. Ah, mas eu estou indo nos cultos. Mas você vem nos cultos para quê? Irmão, tem gente que não vem nos cultos, tem mais vida de Deus que você. Posso falar a verdade para você? Tem gente que não vem nos cultos, tem mais vida que você. Sem vida de Deus, você não tem nada. Nada. Quando as pessoas olham para você, vê o quê em você? Por exemplo, eu olho para esses jovens que ficam tudo conversando aí, eu já sei que não tem vida de Deus. É, vocês três, o Anderson, você e você de brinco. Já sei que não tem vida, porque vem para um negócio desse aqui, conversa, porque não quer nada com Deus. Aqui é assim. Porque quem quer vida de Deus, o cara, até o jeito dele sentar na cadeira é diferente. Ele é uma esponja, ele absorve tudo. Ele come tudo. Não tem palavra boa ou melhorzinha, sabe? Ele quer tudo. Todo culto para ele é bom. Todo louvor é bom, porque ele quer isso para a vida dele. E você vê que é tudo a mesma célula. Então significa o quê? Que essa célula não tem o quê? Vida de Deus. Muito fácil. Irmão, eu pego o microfone domingo aqui, ó, e em 10 minutos eu sei, célula que flui, que não flui, célula que tem gente, que não tem gente. Em 10 minutos eu falo o quê para vocês? Sua célula está com problema. Sua célula ninguém canta, sua célula ninguém ora. Sua célula, a gente manda se juntar, é os últimos a chegar. Sempre fica na cadeira um ou dois. Tudo isso eu reparo. Tudo isso eu reparo. Eu falo para eles, inclusive, não traga no meu discipulado pessoas que são mimadas, melindrosas. Elas não suportam. Isso aqui eu vou fazer a cada 45 dias, mas é uma palavra direcionada para você aprender. Você quer a vida de Deus? Quer. Você vai buscar onde? Lá em Cristo, lá no Senhor. Você busca nele? Não, você busca onde? Em homens. Aí você quer o quê? Que eu ponha a mão sobre você, que você comece a tremer igual um louco e cair no chão, e levanta chorando e fala o quê? Que culto abençoado. Essa coisa, gente esquizofrênica. Isso é importante? É, transferência de unção é bom? É bom, mas é só isso? Não. E se eu ficar um ano sem fazer culto de ministração de unção? Você só vai receber aonde? Só lá no encontro. Mas do jeito que você está, sabe que você vai trabalhar no encontro? Nunca. Então você nunca vai sentir isso. Aí vai ouvir dizer que o pastor joga blusa nos outros e os outros caem de costas. Não é isso a lenda? Não é isso que fala? Você viu? Ele joga a blusa, ela cai. Então, você está esperando isso? Sendo que eu não sou a fonte é ele? Na hora que você está em crise, você fala com quem? Com Cristo ou você fala com o irmão? Eu vou mandar você orar. Vá orar, vá buscar na fonte. É fácil isso? Não. Criança, quando quer comer, faz o quê? Chora e pede para quem pôr na boca? O pai, não é assim? Não está bem, precisa de alimento. Porque todo mundo está desnutrido e fraco, precisa de o quê? Comer, precisa de alimento. Aí está esperando que quem vai lá na visita e dá comidinha na boca? O pastor. O pastor não veio aqui, meu líder de célula, nem vem me visitar, não sabe nem o que está acontecendo comigo. Mas espera aí. Quer dizer que se eu entrar numa conferência de ficar 15 dias fora e você não está bem, você vai ficar 15 dias sem comer? Adulto come todo dia. Você come todo dia? Por quê? Porque você precisa comer. Não é isso? Você ora por quê? Porque tem que orar. Você jejua por quê? Porque tem que jejuar. Então, quanto você não fluir em vida de Deus, você nunca vai ser uma pessoa madura. Aí as pessoas vão olhar para você e falar o quê? É, mas você não sabe nem orar, você não tem vida de Deus. Se eu olhar é de gente morta, eu vejo em você que você está pior que eu. O que você quer comigo? Tem ou não tem? Tem. Agora, você acha que essa vida de Deus vai fluir da onde? Daqui dos irmãos. Flui dos irmãos? Flui. A Bíblia fala que do seu interior flui rios de águas vivas. Quando junta todo mundo, vira um grande manancial. Mas a fonte vem da onde? Lá do trono de quem? De Deus. Não vai no trono, vai na fonte, irmão. A água da fonte é mais limpa. É muito mais gostosa. Aí você está querendo uma fonte que chega lá no finalzinho, de qualquer maneira. Não me visita, não olha. Isso é coisa de gente infantil. Nunca vai ser aperfeiçoado desse jeito. Se você pegar na Bíblia, Jefferson, projeta para mim Atos 11, do 21 ao 23. De tudo que você for aprender aqui hoje, se você aprender que ter vida de Deus é o suficiente, já bastou. Porque não vai dar para você ir para as outras etapas enquanto você não tiver vida de Deus. Não tem como você sonhar o sonho de Deus se na sua vida tem morte. Não tem como você ter o propósito de Deus se dentro de você só tem crise. Enquanto você não tem um sonho dele, sabe onde você vai chegar? Em lugar nenhum. É isso que você tem que entender. E é isso que a partir do ano que vem vai ficando mais distante da minha igreja. Por isso que eu me preocupo. Por isso que o Igor tem que aprender, o Cris tem que aprender e os futuros discipuladores de Rede Família tem que aprender. Porque eu, como pastor, vou começar a ficar onde? Lá mais longe de vocês. Isso aqui vai acontecer a cada 2 meses, 3 meses. Vai chegar um dia que nós vamos ter aqui 500 membros, isso aqui eu vou ter que fazer a cada 4 meses. Porque a igreja tem que andar comigo ou semigo, já diria o filósofo. É, mas a igreja só anda com quem? Ah, com o pastor. Mas como assim? Quer dizer que se eu fizer um encontro amanhã e não for trabalhar no encontro, não acontece? É, você fala isso, você fala que ninguém pode fazer peniel, só eu. Você vê como nós temos uma igreja mimada? Você vê como nós temos uma igreja infantil? Você vê o tipo de liderança que nós temos? Culto de quarta é bom ou não é? Ou é só é bom quando eu prego? É, mas quando você sabe que eu não venho, você falta. E falta sem dó. Ah, eu não vou quarta, não é ele que vai pregar? Você está entendendo onde você busca a fonte? Eu estou querendo quebrar a idolatria. Não adianta buscar em mim, irmão. Eu não tenho nada para dar para você. Eu vou te ensinar o caminho certo. Eu hoje não preciso de imposição de mão do pastor Basílio, do pastor Aloísio, do Anatólio, até fujo. Já passei disso aí. Já passei. Se um dia eu estiver lá e ele orar por mim, amém. Mas tem gente que fica o quê? Ah, não dá, né, irmão? Vocês que são discipuladores, líder de células, vai visitar a sala dos outros, acompanha isso aí. Atos 11, 21 a 23. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao... Era uma célula que muita gente aceitou a Cristo. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. O qual, quando chegou, viu o que lá? Graça de Deus. Se alegrou, exortou a todos a que permanecesse no Senhor com um propósito no coração. Amém? Ele foi lá para ver o propósito? É isso que você tem que pegar o esquema. Ele foi lá para ver se os caras estavam no propósito? Não. Ele foi lá ver se tinha o que lá? Vida de Deus. Quando ele viu que aquela igreja tinha vida de Deus, ele se alegrou, exortou, mandou todo mundo ficar em Cristo, porque aquela igreja era uma bênção e estava caminhando no propósito. Qual o foco número um de um líder? Ver se tem vida de Deus. Você vai na célula, é chata. O líder não ora. O cara não prega. O cara não fala em línguas. O cara não profetiza. O cara não tem dom nenhum. A pessoa não flui em Deus. Você não sabe se é um líder ou um boneco do posto. Será que essa célula vai multiplicar? Nunca. Nunca. Porque você tem que ser uma referência onde todo mundo vai querer chegar onde? Em você. Porque Paulo falou o quê? Seja o quê? Meus imitadores. Ele falou o quê? Irmão, olha para mim primeiro, para depois você olhar para Cristo. Você pensa que você é quem para olhar para Cristo? Você não consegue fazer nem o que eu faço? Entendeu o segredo da palavra quando ele fala? Espera aí. Cristo está lá em cima. Eu estou aqui embaixo. Esse cara não consegue fazer nem o que eu faço e quer olhar só para Cristo? Aí você fica com esses refrãozinhos de internet. Maldito o homem que confia no homem. Meu olhar é só no Senhor. E não sei o que lá. É só nele. É dele. Mentira! Você não tem vida de Deus. Não quer receber direção. E fica com o papinho furado que quer chegar a Cristo. Eu até entendo que você não queira ouvir direção minha. Mas você faz mais do que eu faço? Eu tenho uma igreja com 100 e poucas pessoas. A sua célula tem 150 pessoas? Não. Então baixa sua bola e vem jogar comigo aqui. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Você é líder de célula? Não. Aí você quer se comparar com o seu líder de célula? Você não consegue fazer um quebra-gelo? Manda você fazer um quebra-gelo, você gagueja. Manda fazer um louvor, você escolhe na hora. Manda você pregar, você abre a Bíblia e festa correndo. Só que você fica falando para os outros que seu líder de célula é pior que você. Você está entendendo como que é a igreja hoje? A pessoa não tem, critica quem tem e acha que vai chegar lá de qualquer maneira. Você vai ter que aprender a ter essa vida de Deus rápido. Porque senão, você sabe onde você vai parar? Um desviado a mais na rua. Mais um que passou aqui, que nós vamos ficar na campanha. Volta groselha, volta limão, volta laranja, volta, volta. Mas você sabe por que volta? Porque teve que ir. Mas por que foi? Porque olhou para você e não viu vida de Deus. Olhou para cada líder de célula meu e falou o quê? Sabe de uma coisa? Eu vou embora. Esses caras não oram, não jejuam, só falam mal um do outro. Que igreja que é essa? Eu vou embora dessa igreja. Entendeu como você vai mudar hoje? Porque quem tem vida de Deus tem algumas características. Mas a gente vai falar de característica daqui a pouco. Porque você vai ver que nenhum aqui tem. E quando eu falei que nenhum tem, vocês ficam bravos comigo, mas nenhum tem. O que eu quero ensinar para você hoje? Que você tem que ter um tempo de qualidade com Deus. O que você faz da sua vida hoje espiritual? Você vai em célula, vem em culto e às vezes não cuida de quarto, não é isso? Você vai discipulado? Raro. É acompanhado? Muito pouco. Mas tem algo que você tem que fazer que você nem fez. Tempo de solidão com Deus. Quem tem tempo de solidão com Deus aí? Ninguém tem. Talvez um, dois, vai para o quarto escuro, se tranca. Tem pessoas aqui que não foram batizadas no Espírito Santo ainda. Amém? Amém, normal, isso acontece, tá? Eu demorei um período para acontecer na minha vida. Mas você está esperando que isso aconteça de onde? De que alguém põe as mãos sobre você e você sinta um calor, cai tremendo e falando em línguas. Não é isso que você está esperando? E por que você não faz isso no seu quarto? Eu conheço pessoas que foram batizadas no Espírito Santo trancadas dentro do quarto, sozinho. Você sabe por que Deus não fala com você? Eu aprendi esses dias, eu preciso ensinar para você. Você sabe por que Deus não fala com você? Que você não ouve a voz de Deus? Porque você não cala a boca e Deus não consegue discutir. Deus não discute. Deus conversa. Deus fala com você através do louvor, através da palavra, do momento de tranquilidade. Você põe um louvor, senta lá e é ministrado, é um momento de solidão. Mas a igreja é mimada, a igreja quer o quê? Que isso venha de alguém, não quer ir buscar. Porque buscar dá trabalho. Dá trabalho ou não dá? É muito mais fácil fazer o quê? Pastor, estou bagunçado, estou com vontade ainda de usar droga, ora por mim. Beleza, eu vou orar. Aí tiver demônio, vai cair. Se cair demônio e você voltar a usar, vai acontecer o quê? Vai entrar muito mais. Você busca, você tem esse momento de solidão? Não é solidão de depressão, é solidão de você e Deus. Se ir para o monte sozinho, orar no quarto sozinho, para sua família ver na entre linhas, sabe, na porta, e falar assim, rapaz, o cabra está orando sozinho, a mulher está orando sozinha, e você ali chorando, intercedendo pela vida de alguém, você já fez isso? Você já orou pela sua vida? Senhor, eu quero aquilo que aquele jovem faz, eu quero aquilo que aquela mulher faz, eu quero sentir a tua presença, eu quero chorar contigo, fala comigo, eu quero dom, eu quero falar em línguas, eu preciso, eu tenho sede e fome de ti. Você faz isso sozinho? Então você não vai crescer nunca. Porque esse momento de solidão, você e Deus, é muito importante. As maiores experiências que eu tive com Deus, eu estava sozinho. As maiores. Já tive experiências históricas com a igreja. Nós já vimos graveto acender no monte. Já vimos um monte de coisa. Do nada começou a acender lá os gravetos. Ficou brilhando. É sinal, todo mundo ficou escandalizado com aquilo. Nossa, que coisa linda. Mas e você? Qual foi a última experiência que você teve? Você e Deus. Só você e Ele. Você lembra dela? Sabe por que você não lembra? Porque você não faz. Porque você é o crente de domingo a domingo. Então você nunca vai ser aperfeiçoado. Porque as pessoas são assim hoje. Elas querem tudo muito fácil. Vou domingo, vamos ver o que vai acontecer lá. Amanhã vai ter uma palavra, que é aquelas palavras que eu vou pregar de novo daqui a 5 anos. Quem não vem, vai ficar como? Nossa, o que aconteceu lá? Eu não fui. Você tem vida de Deus ou não? Característica de quem não tem vida de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nem vai para o sonho de Deus se você não aprender a ter vida de Deus. Se eu estou pregando isso aqui, e o seu coração, seu rosto, seu corpo, já começa a sentir um calor, é um sinal de que começa a fluir a coisa. Não tem gente que está sentindo isso? Fala, rapaz, eu não tenho vida de Deus, mas eu estou sentindo que agora é o meu momento. Porque eu estou aqui com o rosto já... Meu espírito pede mais, meu corpo pede mais. Deus quer mais de mim, eu quero mais dEle, eu quero o máximo dEle. Eu quero chegar ao momento da plenitude da presença dEle, do transbordar do Espírito. Sabe o que significa transbordar? É ir além da sua capacidade. As pessoas são medíocres hoje. Ela fala o quê? Ah, eu, em relação à irmã, estou bem. A irmã está cheia de problema no casamento, na casa dela, eu pelo menos estou de boa. Eu não, eu quero o máximo de Deus. Senhor, quantos dons tem, eu quero. Quantas capacitação tiver, eu quero estar junto. Onde tiver o mover de Deus, eu quero estar. Irmão, se o mover de Deus for para a África, eu vou lá na porta do pastor Basílio. Pastor, manda alguém para Jerusalém, vou para a África. Quero estar onde está o mover de Deus. Minha vida só tem significado através do mover de Deus. Hoje eu não sou conhecido por causa das coisas que eu fiz natural. Eu sou conhecido pelas coisas que eu estou fazendo através da igreja. O meu tesouro vai ser edificado lá, não é mais aqui. Agora as pessoas estão querendo o quê? Quer a igreja, mas não quer abrir as coisas do mundo. Quer a igreja, mas não quer abrir mão para buscar o máximo dele. Por que as pessoas não fazem isso? Porque não aprende. Esse é o segredo de uns crescerem e outros não crescer. Primeiro lugar de pessoas que não têm vida de Deus. Primeira característica. Tudo é exigente. Uma pessoa que não tem vida de Deus, ela começa a reclamar que para ter vida de Deus, exige muito. Começa a falar que tem que orar, tem que estar no culto, não é isso? Nossa, tem que orar, tem que estar no culto, tem que estar na cela, tem que estar no monte, tem que fazer jejum, tem que ir para o encontro, tem que isso, tem que aquilo. Quando a pessoa entra nesse nível, ela tem vida de Deus? Não, porque quem tem vida de Deus, não reclama de nada. Tudo é muito tranquilo. Hoje é aniversário do meu filho. Hoje minha mãe está lá preparando algumas coisas para ele. E eu estou aqui. Você acha que eu não vou ter problema lá? Vou. Eles entendem o que está acontecendo lá? Não. Você acha que eu espero que eles entendam? Não. Mas eu vou na fonte, eu quero fazer aquilo que é a vontade dele. Enquanto você não entender, agora tem gente que fala o quê? Nossa, mas eu tenho que ir? Não, você não tem que ir. Você vai se quiser. Só que é um sinal de pessoas que falam o quê? Você foi? Não. Por que você não foi? Ah, não, porque tem que ir lá, ficar numa conferência daquela, o sábado todo. Ah, não, mas você já ficou o sábado todo num Play Center? Você já ficou um sábado todo num Hopi Hari? E por que você fala que não consegue ficar um sábado todo numa capacitação? Porque Deus não é prioridade. Outra coisa. Uma pessoa que não tem vida de Deus, ela é crítica, ela mede todo mundo. Muito crítica. Ela critica o louvor, critica a palavra, ela critica as cadeiras, ela critica o chão, critica o forro, ela critica ela mesma. Ela critica porque ela critica. Ela critica. Dá para ficar perto de gente assim? Dá, tem gente que fica. Dá para ficar perto de gente que murmura? Dá, tem gente que fica. Eu não consigo, porque não tem vida de Deus. Porque o meu assunto comendo pastel é o quê? Igreja. Quando eu estou no discipulado, igreja. Mas se você for na minha casa à noite, igreja. Em todo momento eu vou falar de o quê? Vida de Deus, profundidade, quero mais, estou sentindo. É hora, vamos buscar. Agora tem gente que fala o quê? Ah, não, vamos criticar, vamos falar mal. Botei a igreja para fazer visitas. Está sendo bênção. Está sendo bênção. Se tomar cuidado, vai virar problema. Porque se você vai para a casa dos outros como igreja, aquele lugar é transformado. Porque você vai falar do que lá? Vida de Deus. Como estão as coisas aqui? Não está bem, vamos orar, vai dar certo. Vai transformar. Agora, se você vai para lá e começa a criar caso, essa visita se torna o quê? Uma grande maldição. Então, pessoas que são assim, elas não têm vida de Deus. Outra coisa, é um lugar de irritação e impaciência. Pessoa que não tem vida de Deus não descansa em Deus. Está irritado, chateado, bravo. Parece um demônio de TPM. Como você está mal, daqui a 15 dias mal, daqui a 8 dias vou matar alguém. Espera aí, você não se converteu? Você não mudou? Você não tem o Espírito de Deus dentro de você? Se o Espírito de Deus é amor, você tem que ter o quê na sua vida? Amor, por que você não tem? Porque não entrou ainda. Quarto item, qualquer coisa é motivo de desânimo. Esse é terrível. Está bem? Estou. Vou desistir. Como você está bem e vai desistir? Não, estou parando. Se uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim, não estou com vontade de ir para a igreja. Falei, por quê? Porque eu não sei. Falei, então também não sei a resposta. Porque se você vai para um médico e não sabe o motivo, você é louco. Não, você é débil mental. Chega num médico, marca uma consulta, fala que você veio aqui para quê? Não sei. Você está se sentindo bem? Acho que não. Mas o que você está passando? Não sei, eu só vim aqui. Se você é médico, você vai falar com essa pessoa o quê? É doida, não é doida? Com gente doida. E na igreja tem, você está bem? Não. Por quê? Não sei. Só não estou bem. Ué, mas como que eu vou dar o remédio para você dessa forma? Aí junta com outro que não está bem, sem motivo nenhum, que é igual a minha mãe. Minha mãe discute com os outros para saber quem está mais doente. Você já viu gente assim? O que você tem? Estou com dor nas costas. Estou com dor nas costas, dor na cabeça. E você? Ah, estou com dor nas costas, na cabeça. Mas isso é pouco. Estou com uma cólica. Eu fico olhando aquelas loucas, tudo conversando assim. Os caras disputam para ver quem está mais doente. Mas por que a pessoa disputa para ver quem está mais doente? Porque está doente. Aí tem gente que disputa na igreja. Você está bem? Não. Minha família está mal. Aí minha família está mal junto com meu marido. Minha família com meu marido, mas também me irrita com meu vizinho. E vou mais além. Não quero nem ir para a igreja porque eu não gosto de ver a cara do irmão que está lá. A gente que é terrível. Desânimo total. Mas por que a pessoa é assim? Porque ela não flui o quê? Vida. Não tem vida nela. Ela tem a razão, o ego, o eu. Tudo que ela faz é por causa das vontades dela. Eu descanso em Deus, irmão. Tudo que eu faço é por Ele. Deus vai me dar as vidas do encontro. Entendeu? Deus vai prover a questão financeira. Acabou. Eu estou tranquilo. Estou preparando a palavra de amanhã já. Aí você olha para o líder de célula. E aí? Tô preocupado, não tem nenhuma ficha. E você? Tô mal. Ninguém foi na minha célula essa semana. Fiz a célula, não foi ninguém. É, tudo bem, realmente pode se preocupar. Mas por que não foi? Por que as pessoas faltam à célula? Porque a sua célula é chata demais. Mas por que ela é chata? Porque não tem vida de Deus em você. A pessoa vai, é difícil levar o visitante, é ou não é? Depende, quem tem vida de Deus leva. Quem tem vida de Deus, ele carrega fácil assim, ó. Ele flui. Porque as pessoas querem andar com quem tem vida. Se você chegar numa academia e tiver um cara desnutrido, você vai fazer musculação com ele? Não vai. E um gordão? Também não vai. Uma vez eu fui no médico, cardiologista. Eu cheguei lá e tava com um Marlboro no bolso. Adivinha o que eu fiz? Falou. Eu fui embora. Como que eu vou passar para um cardiologista que fuma? E na época eu precisava largar de fumar. Só faltei você estar na mesa e fazer, dá um para mim. Eu fui pro cardiologista, estava sentindo umas pontadas, eu fumava. Cheguei lá, o cara fumando. Eu falei, vai, dá um aí. É que você vai morrer, eu também, vamos morrer junto. Mas não é assim aqui? É, você está bem? Não. Eu arrumo outro que não está bem, vamos morrer junto. Então ele anda com um monte de gente que não tem vida de Deus. Vai continuar andando? Anda se quiser. Eu não ando. Eu estou no foco. Eu tenho um alvo. Aperfeiçoamento, estou melhorando, estou aprendendo. Você tem que aprender também. Por que você tem que aprender? Porque a segunda etapa da sua vida é o sonho de Deus, que não é o seu sonho. Então, como que você vai ter o sonho de Deus se você não tem a vida de Deus? Qual que é o sonho de Deus para você? Qual que é? Dá um motivo, Tato. Qual é o sonho de Deus para você? É. Qual que é o sonho de Deus para sua vida? Tá vendo como as pessoas não sabem nem o sonho de Deus? Deus sonhou o tempo todo o que para você? Tem intimidade com você, só isso. Não é fácil? Fácil. Qual que é o sonho de Deus desde o Éden? Ter intimidade com o homem. Esse era o sonho dele, sempre foi. Ter intimidade com o homem, onde no final da tarde eles conversavam e passeavam pelo jardim. Olha que coisa linda. Entrou o pecado, isso se separou e o homem teve que fazer um grande trabalho para trazer de volta essa intimidade. Quando você tem intimidade com alguém, você se abre com ela e você melhora. Não é assim? Você conta seus problemas para qualquer um? Não. Conta. Conta. Você conta seus problemas para sua amiga, para o Facebook. Você conta seus problemas para os vizinhos. Você conta seus problemas para uma pessoa da escola. Você só não conta para quem tem que contar. Você não conta para Deus. E você sabe por que você não conta para o seu líder de célula? Porque você acha que seu líder de célula não tem o quê? Vida de Deus. É assim que funciona. Porque esses dias aconteceu um fato desse. Eu errei, a pessoa falou assim, eu errei, mas eu não contei porque eu achei que o negócio poderia pegar outra conotação. Qual foi a última vez na sua célula que você orou por alguém que tem problema? Rasgado, falando o nome e o problema da pessoa. Quantas pessoas aqui têm problema? Todas quase. Até os mentirosos podem levantar a mão, e as mentirosas também. Eu tenho? Você que não tem, ore por mim. É, porque eu preciso disso aí. Eu tenho problema. Então todo mundo tem problema. Mas por que que na célula não fala claramente? Irmão, vamos orar pela vida da Gleise. A Gleise acabou de usar crack. Ah, tá vendo como vocês ficam, tudo escandalizando? É uma brincadeira, mas se fosse verdade. Você não vai mexer com isso agora, né? Tá entendendo como funciona o negócio? Ela vai fazer o quê? Ela tá com um problema que precisa orar. Mas a célula não tá nem preparada para isso. É normal ela ter um problema nessa área? É a droga do mundo, todo mundo vai ter problema. Mas ninguém tem isso, porque as pessoas não têm intimidade com Deus. E não têm vida de Deus. Aí o sonho dele para você, que é ter intimidade com ele, se torna absurdo. Aí você acha que você não é capaz de ter intimidade com ele, você quer buscar onde? Em mim. Aí você acha que eu sou a ponte entre você e Deus. Eu sou quase uma Nossa Senhora aparecida dentro da igreja. É, mas é isso. Por que que o católico faz? Ele vai na mãe, que a mãe é o quê? A intercessora. E a mãe, como é mãe, o filho não nega nada para uma mãe, não é isso? Traz para você a resposta. Você está entendendo como funciona? Sendo que o único acesso é através de quem? De Cristo. Na igreja é igual. Eu tenho problema, mas como eu não me sinto capaz de buscar em Deus, eu vou falar com quem? Com o pastor, porque o pastor é o homem de Deus e vai chegar lá. Olha como você é cego. Porque o sonho de Deus não é fazer você ficar um zumbi. Sabe, a semana toda, mesmo papo furado, um mês, dois meses, três meses, 10 meses, um ano que a pessoa não muda. Por que que a pessoa não muda? Porque ela não entende a base do negócio. Não é sonho humano, irmão. Deus não quer te dar nada humano. Não é a vontade dele te dar nada humano. Ele só vai te dar coisa que é da vontade dele. Deus tinha uma bênção para Abraão, que era o quê? O filho, que desse filho seria a base. Só que ele casou com uma mulher que era o quê? Estéril. E ele descobriu que ela é estéril rápido. Só que ele ficou casado com ela até ter o filho, 13 anos. A pessoa fala para você assim, irmão, Deus tem uma bênção para você, é um filho. Aí você casa com um homem que é estéril. Larga ou não larga? Larga ou não larga? Larga, porque você vai falar o quê? Como que Deus quer me dar um filho e me dar um homem estéril? Isso não é de Deus. Esse homem não é de Deus, é do diabo. Aí não entende que a bênção do sonho vem através de uma forma que você não quer. Deus tem uma bênção para você, que é o sonho dele. Mas você está preparado para que seja do jeito dele? Tem pessoas que querem ser líder de célula rápido. Aí começa a fazer de tudo para que isso aconteça da melhor forma possível. Não é assim. Tem um tempo. Se o tempo da Margaret for de 6 meses, 6 meses. Mas se o tempo do Anderson for de 15 anos, 15 anos. Só que em 15 anos vai ser levantado quantos líderes de célula aqui? Um monte. Ele vai falar o quê? Vou embora, se a igreja não me dá oportunidade. Entendeu como funciona a visão? Aí você acha que é o quê? Estratégia humana, técnicas. Porque existe sonho, mas tem o quê? Fantasia. Tem gente que fica fantasiando. Deus quer te dar, você é mulher solteira, Deus quer te dar um casamento abençoado. Só que você fantasia com o homem de um cavalo branco, segurando uma espada, que vai soltar a pomba da paz e vai mandar você descer. E você não vai conseguir nunca desse jeito. Você está entendendo a vontade de Deus? Às vezes a vontade de Deus vai fora daquilo que você pensa. Você reparou na Bíblia quantas mulheres estéreis tem? Por que tem tanta mulher estéreo na Bíblia? Porque naquela época, o homem que não tinha filho era uma vergonha, era uma aberração. Era uma forma de Deus testar o caráter dessa pessoa. Tem coisas que Deus está testando em você, irmão. Esse sonho que você tem, te leva para Deus ou te afasta de Deus? Se te levar para Deus, é de Deus. Se te afastar de Deus, é sonho, fantasia. Loucura sua. Vou casar com tal pessoa, só que essa pessoa tem uma condição, me tirar da igreja. É de Deus? Não, mas faz isso para o trabalho. Arrumei um trabalho, que é de Deus, só que eu não posso ir nos cultos mais. Tem ou não tem gente assim? Tem. É de Deus? Não é. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa que fala para mim que se for para me fazer a vontade de Deus, me larga. Tem isso ou não tem? Essa pessoa é de Deus? Larga você antes. Larga você. Eu tenho um relacionamento com a Gleice. Chegamos aqui na época que nós namorávamos. E eu entendi a visão da igreja, quero ser líder, quero fazer tudo como deve ser feito. Ela fala para mim assim, se você cumprir isso, eu te largo. Sabe o que eu falaria para ela? Tchau. Tchau, porque eu tive que fazer isso um monte de coisa na minha vida. Tive que fazer isso para time de futebol, tive que fazer isso para lazer, tive que fazer isso para minha esposa, um monte de coisa. Meus pais. Eu não vou na casa dos meus pais todo domingo, nem devo. E já avisei aqui para ele que para o ano que vem não vou nenhum domingo. Dia dos pais cai que dia? Vou comemorar de sábado. A tendência é ele ficar com mais raiva da igreja. Mas vai chegar uma hora que ele vai entender que é a bênção. Porque eu tenho que fazer o quê? A vontade de quem? Do Pai, não a sua. Irmão, o negócio é muito mais sério do que você pensa. Enquanto você não fluir em vida e tiver um sonho definido, você não vai chegar em lugar nenhum. Você nunca vai ser motivado. Se você entender isso aqui, você é motivado sozinho. Deus tem um sonho para você ser um pastor? Amém? Para você ser um líder? Ganhar alvos e vidas? Amém? É bênção? Mas a primeira parte é o quê? Ter o fluir dele dentro de você, para você entender o sonho dele. Se você não entender isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso aqui é um fardo para você. Hoje eu já vejo quem veio. Se não, daqui a 40 dias não voltar, eu já sei o quê? Não está no tempo. Não entendeu. Não está no tempo da vontade de Deus. Eu não vou exigir nada de você hoje aqui. Só que você tem a vida de Deus. Se você tiver vida de Deus, as outras coisas são muito mais fáceis. Mas se você não tem vida de Deus, o sonho de Deus para você é um peso. Eu tenho uma mulher dentro da minha igreja que o marido já avisou: se você continuar com essa ideia de liderar, eu vou te largar. Adivinha? Tchau. O caboclo já está indo atrás de novo. Porque quando você cumpre o plano de Deus, nada pode impedir. Nada. Agora, se você fica em crise, você vai ser sempre desanimado. Sempre essa pessoa aí. Sempre com essas mesmas crises, lamúrias, drama. Se você não entender essas duas primeiras, eu nem vou para as outras. Não dá para ir para as outras visões. Não dá para as outras três etapas. Porque você vai perder tempo. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que pagar o preço sozinho. Sua célula vai te abandonar. Seu discipulador não vai ter tempo para te atender na hora que você precisa. Porque é uma grande injustiça isso. Pastor, manda alguém me visitar agora que eu estou com arma engatilhada, vou dar um tiro na boca. Meu irmão, o líder de célula mais perto que eu tenho está lá em Bom Retiro. Né? Não tem o que fazer não, é. A senhora que sabe. Mas por que a pessoa chega nesse ponto? Porque ela não busca na fonte. E ela não entendeu o sonho de Deus. O sonho de Deus é que você seja um líder? Não é. O sonho de Deus é que você seja um membro de igreja qualquer? Não é. O sonho de Deus é que você seja um desviado? Não é. O sonho de Deus é o quê? Ter intimidade com você, só isso. É difícil cumprir o sonho dele? E por que ninguém cumpre? Porque se você entender essa primeira e a segunda etapa, vai facilitar a nossa vida. Muito mais fácil. Eu vou orar agora, que daqui a pouco a gente volta. Vou dar uns 10 minutinhos para você refletir esses momentos. Já tem um tom com os olhos assim meio... Vixe. Não, mas você tem que buscar a vida de Deus. Você tem que ter isso aí. Para você entender o sonho dele. Porque se você não tiver vida, não vai entender o sonho. Nem adianta continuar. Ah, mas eu não estou com vida, pastor. Tem alguns que estão com cara de choro, porque não tem vida. Porque você acha que vida de Deus é estar na igreja. Você acha que vida de Deus é estar por alguém orando por você com imposição de mão. Irmão, quem tem vida de Deus, um culto de 6 horas, das 6h30 da tarde, chega às 5h30. Entendeu como funciona? O evangelismo é natural. A liderança é natural. Pregar a palavra de Deus é uma benção. Só que você tem que fluir o quê? Qual a prioridade número 1 para você hoje? Dessas duas etapas, qual é a mais importante? Flui vida de Deus em você. Quem tem vida de Deus é uma pessoa alegre. Com foco, direcionado, tem um objetivo, clareza. Porque a Bíblia fala que Deus tem o melhor para você. O melhor. Se a Bíblia fala que ele tem o melhor, é o melhor. Você tem crise na presença dele? Não, ele tem o melhor. Estou passando por luta, é normal? Normal. E a vontade? Está sendo cumprida na sua vida? Eu não sei. Eu falo para os meus líderes que andam mais perto de mim. Eu nunca vi, nesses últimos anos, um evangelho tão raso nas igrejas. Prega-se chamado, vem um monte na frente. cumpre o chamado? Não, 3 anos sem cumprir o chamado. Aí você prega a santidade, vem um monte na frente, abandona o pecado? Não abandona o pecado. Aí você chama na frente pessoas que saem libertas. Vem na frente um monte? Vem, mas larga o que trava a vida dela? Não larga. Por que que isso acontece? Onde, a física, né, que fala, onde tem dois corpos, não ocupa o mesmo espaço. Crente deveria ficar endemoniado? Por que que crente não deveria ficar endemoniado? Mas fica? Por que que fica? Porque não tem vida de Deus, estão no fluir inteiro. Isso aqui é você. Tem um espaço aqui, ó. O diabo vai querer só um espaço para começar. Agora, se você está cheio de vida de Deus, tem como entrar? Não, irmão. Então, crente não deveria ficar endemoniado. Crente não deveria ter depressão. Crente não deveria ter tristeza e mágoa. Por que que tem? Porque não está completo da plenitude do Espírito. O que você acha que é a plenitude do Espírito? É quando a gente põe a mão sobre você, você cai de costas e começa a tremer e falar em línguas. Esse é poder de Deus, mas isso não é plenitude do Espírito. Porque daí gente que levanta do chão e xinga. Esse maldito me levantou com a força. Acabou de cair no chão e começa a xingar o intercessor que levantou ele com força. Se você não entender isso, não vai fluir nunca. Não adianta nem continuar se você não fluir. Você sabe orar sozinho? Se você está com um problema hoje, o que você faz? Ora nada, irmão. Não ora, não busca, não louva, não faz nada. O máximo que faz, alguns, que é raro, é ligar para o líder de célula. Raro. A grande maioria fica na igreja vazio por anos. Anos. Fica aqui, ó. Não flui, não tem vida, não tem sonho, não tem intimidade, não é uma pessoa que busca, não tem nada, nada. E fica aqui anos. 10, 15, 20 anos. Amém. Vou ensinar você algo agora. Para depois a gente continuar. Que eu preciso também descansar 10 minutinhos para tomar uma água. Põe aquele louvor para mim lá que eu pedi. Tem aí? Com testemunho eu quero. Feche seus olhos. Quero que você preste atenção no que esse jovem está falando. A gente continua daqui a pouco. João, paga só essa luz de trás para mim um pouquinho. Pouca gente sabe, mas quando aumenta. Eu escrevi essa canção de Jó, estava no quarto pensando como que eu ia viver, que eu ia fazer da minha vida. Eu estava entendendo que estava chegando o meu momento de decidir o que eu faria. Eu aceitaria o chamado de Deus para minha vida, ou se eu iria por outro caminho. E eu estava pensando em casar com Flávia, que hoje é minha esposa. Quando eu falava para meu pai que eu queria casar, ele fazia rir. Eu começava a rir. Quem não sabe, eu casei com 19 anos. Eu sempre tive o sonho de construir uma família, ser um homem como meu pai é, um homem de Deus, um bom pai para os filhos, um bom pastor. Só que parecia que todas as portas estavam fechadas, as portas financeiras, as portas de oportunidades ministeriais. E meu coração estava ansioso. Quantos aqui estão ansiosos de alguma forma por alguma coisa na vida? Quero te dizer nessa manhã, descansa nele. O Senhor tem a tua vida na palma das mãos dele. O teu destino, o teu futuro, entrega ao Senhor. Entrega diante dele, joga no altar nessa manhã os teus sonhos. os teus projetos pessoais. Senhor, ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio nas tuas promessas, Deus. Eu sei, Deus. Parece que a gente está sozinho às vezes, mas eu quero te dizer, você não está sozinho, querido. Jovem, você não está sozinha. Você não está sozinho. Você tem um amigo fiel para todos os tempos, para todas as estações da tua vida. Estações de decepção, de perdas, tristeza, dúvida. O Senhor é contigo em todos os momentos da tua vida. Ele prometeu que estaria contigo até o fim. Ainda que os meus olhos não possam ver, você que precisa de vida de Deus, irmão, fluir, passando por luz. Quero que você vá na fonte. Você que precisa aprender a chorar na presença dele, aos pés dele. Ajoelhe na sua cadeira. Ore diante dele. Fale para ele: Senhor, eu quero tua vida fluindo dentro de mim. Fique você no seu lugar neste momento, aproveitando, se deleitando na presença dele. Quando começar a fluir vida dele dentro de você, o sonho da intimidade contigo vai fluir. Deus pede para você entregar seu problema para ele agora. Descansa nele. Chore se for preciso, clame se for preciso, grite se for preciso. Você que precisa fluir na vida dele. Agora você aprenda a buscar a presença dele. Não vai ter intercessão para você agora. Só deixa uma luz aqui para vocês na frente. Se você tiver vontade, irmão, de clamar, chorar, gritar. Você quer a profundidade do Espírito. Esse é o seu momento. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu coração começasse a orar agora para ele. Peço que ele venha mudar algo em você que te impede de fluir na vida dele. Pode deixar continuando. Gostaria que você, que é líder de célula, que você orasse pelas pessoas. Alguns estão aprendendo, ora porque está no seu espírito, abraça essa pessoa. Vá até ela. Ensine a visão para ela. Tenha a vida de Deus. Se você tem uma palavra para ela, dê uma palavra para ela. Deixa fluir rios de águas vivas neste lugar. Amém, igreja? Vou pedir para vocês, nesse mesmo espírito, tá separando homens de mulheres, fazendo um círculo de homens, um círculo de mulheres. Vamos estar orando nesse momento pelas suas necessidades, pela necessidade que cada um tenha. Se aproximar de Deus, vamos se aproximar, vamos ter intimidade, é o momento da gente ser íntimo a Deus. Coloca os homens do lado de cá, ó, na minha direita aqui, as mulheres na esquerda. E vamos orar os líderes de célula, Igor, Jean, Coca, encaminha aí as meninas também, Stephanie, Botelho, Ju, Tata, Ana Flávia. Vamos orar, vamos entrar na intimidade com Deus, apesar das nossas necessidades, as coisas que estamos precisando. Agora é o momento de entrarmos em reflexão, intimidade com Deus. Ô Márcia, ajuda as meninas aí, tá? Vamos orar, vamos entrar em intimidade, ficar bem próximo mesmo.